Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro. O Tema Livre está entrando no ar para tratar de um assunto bem legal, até cultural, mas também muito político e muito social, que é o Teatro do Oprimido na Maré. Aqui no estúdio conosco o Gel Brito, que é mestrando em estudos contemporâneos das artes na Fluminense, com graduação em Ciências Sociais na PUC, aqui do Rio, e desde 90 integra a equipe de Coringas do Centro Teatro do Oprimido, onde acumula a função de coordenador político-artístico e atualmente coordenação do projeto Teatro do Oprimido da Maré. Isso é um negócio, né? Parece um cartório isso aqui. E também a Monique Rodrigues, que é mestranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, também graduada em Ciências Sociais pela UERJ e que integra desde 2006 a equipe de Coringas do Centro de Teatro do Oprimido, onde coordena as oficinas e cursos da instituição e o grupo Madalenas Rio. Eu vou abrir o programa com a Monique, porque fiquei aqui curioso de saber o que que é o grupo Madalenas. Aí, depois que você explicar o que é isso, a gente parte para o Teatro do Oprimido. Bom dia, Monique. Bom dia. Vamos lá, explica Madalenas aí. Então, Madalenas é um projeto que já está atuando a nível internacional, onde a gente utiliza o Teatro do Oprimido para poder discutir essas questões de gênero. Como que esses estereótipos que foram criados com relação à identidade de gênero, à identidade da mulher, foram construídos desde da época, né, da Madalena, e como é que até hoje em dia esses estereótipos reverberam, esses estereótipos estão colados no nosso inconsciente, e como é que isso atua na nossa vida? Como é que a gente reproduz esses estereótipos e a gente de uma certa forma também atua nessa manutenção dessa opressão. Então a gente discute a opressão contra a mulher a partir também desses estereótipos que foram criados ao longo da história. Legal você falar isso, porque o Tema Livre ele abre muito espaço para a questão da mulher, a mulher empreendedora. Nós tivemos um programa há pouco tempo aqui, dessa semana, uns 4 dias atrás, sobre as mulheres empreendedoras nas favelas com unidade de polícia pacificadora. E o Sebrae atuando junto com o Rotary Clube, uma coisa bem caretona, assim, mas ao mesmo tempo com duas mulheres empresárias, microempresárias locais, e que estavam aqui no estúdio relatando esses problemas. A situação é semelhante em todas as comunidades carentes, onde a mulher é particularmente vítima dessa estrutura perversa, uma estrutura em que ela não tem companheira, ela tem tripla, quádrupla jornada de trabalho, esse tipo de coisa. Como é que ela acha tempo para fazer teatro? Exatamente. De fato, a gente vive numa estrutura extremamente perversa com relação a essa questão. A gente tem, na verdade, associado essa ideia dessa pretensa liberdade, a mulher ocupando espaço público, mas, na verdade, ela não deixou de ocupar também esse espaço da casa, né? De ter essa responsabilidade da casa. Então, o que acontece é justamente isso. A mulher, ela está cada vez mais agregando muitas funções, múltiplas funções, né? E como é que isso atua no seu dia a dia? De fato, dificultando e impedindo essa realização de diversas atividades, né? Ô, Gel, o Teatro do Oprimido, ele vem do Boal, aquela ideia do Boal dos anos 70, virada dos 60 para 70, na época da ditadura, e coincidentemente ou não coincidentemente, ele também é o precursor do Tá na Rua, do Amir Haddad, que também é uma maneira de você levar o teatro para a rua. Você pegou o Teatro do Oprimido, você participa de um projeto que leva o Teatro do Oprimido para dentro de uma comunidade que é particularmente explosiva no noticiário. Agora agora mesmo eu estava vendo aqui que as Forças Armadas prenderam 82 civis acusados de crimes militares detidos por desacato, desobediência, lesão corporal que sai na porrada com soldado. E, em resumo, uma situação que é bastante difícil. A Maré tem o PP, tem PM, tem Exército, tem tudo isso. Reina a paz lá no Teatro do Oprimido da Maré, Gel? Bom dia. Bom dia, é um prazer. Muito obrigado por estar nesse espaço aqui da EBC, da Rádio Nacional. Bom, primeiro, assim, é importante a gente colocar que, né, o Teatro do Oprimido, ele foi criado, né, a partir de 1971 com o Augusto Boal, lá onde era diretor do Teatro de Arena, e a partir daí ele foi criando várias técnicas, né, dentro do Teatro do Oprimido, Teatro Fórum, Teatro Imagem, Teatro Invisível, que continua até hoje, né, que estão ainda atuais do ponto de vista que se debate a questão das relações que perduram, infelizmente, de opressões, né, de classe, de cultura social e política. Então, bom até dizer que o Teatro do Oprimido é um teatro vivo, né, porque nós estamos vivos, então nós estamos criando sempre novas formas de estar analisando e teatralizando essa realidade para transformá-la. Dentro do caso específico do Complexo da Maré, a gente não tem uma situação de paz. Acho que, na verdade, a gente não tem uma situação de paz em nenhum local na sociedade, né? Se a gente for dar um olhar mais de zoom, um olhar mais detalhado dela, né? O Bol também tinha uma frase que ele falava assim: paz sim, passividade não. Então a ideia, qual é o conceito de paz? Muitas pessoas acham que o conceito de paz é: ah, tá tudo bem, não vamos mexer em nada, mas quem é que tá falando que tá tudo bem? Muitas das vezes são os poderosos que colocam essa questão, né? Que sempre que existe uma reação daqueles que estão vivendo uma situação de opressão, né? Se coloca: ah, esse pessoal aí são uns vândalos, né? A gente viu isso muito ano passado, e todos os baderneiros, quer dizer, são pessoas que estão justamente se colocando, que não estão satisfeitos com essa situação e querem mudar essa situação. Então o Teatro Oprimido vai muito nessa linha, né? A gente debater com essas pessoas que não são satisfeitas com a sua situação social, política, econômica e tudo mais, e usam o teatro para transformar essa realidade. Então, um dos projetos do Centro Teatro Oprimido hoje, que tem o apoio, né, o patrocínio da Petrobras, através do edital Petrobras Socioambiental, é dentro do Complexo da Maré, trabalhando com esses jovens, né? A gente tem um objetivo de potencializar uma rede de parceiros para estar debatendo, construindo políticas para a juventude através do Teatro do Oprimido. Certo. Eu queria que vocês falassem aí, ambos, eu não queria ficar aqui conduzindo, que vocês conversassem à medida que vocês sentissem necessidade de intervir, mas que vocês falassem sobre os impactos que vem causando no dia a dia, tanto da comunidade que participa do Teatro do Oprimido, como da comunidade que não participa, que aí é mais passiva, e também das forças de ocupação, porque ali o que há é força de ocupação. O Exército, ostensivamente cuidando de uma área urbana, é força de ocupação. E o PP, voltando um pouco a essa conceituação, eu gosto sempre de lembrar o que disse aqui um sociólogo certa vez. Ele disse: olha, tem um filme americano de Bang Bang, um filme antigo, em que aparece um coach. O coach do mocinho é o peacemaker, é um modelo de coach, que é o peacemaker, que é o pacificador, o fazedor da paz. E eu me lembrei imediatamente que a principal comenda do Exército Brasileiro é a medalha do pacificador também, que é o Duque de Caxias. Exatamente. Entendeu? Então, esse conceito de pacificação é um conceito militar, ele não é um conceito civil. Então, por isso eu pergunto a vocês como é que é o impacto, como é que tem sido, como é que vocês têm percebido o impacto, tanto de um lado quanto de outro, nessa experiência na Maré. Quando a gente começou a trabalhar na Maré, que já é um trabalho que vem desde antes desse projeto, Teatro do Oprimido na Maré, o que a gente percebe que são várias marés, né? A gente tem a maré desde ali no final de Benfica, da Passarela 5 até a Passarela 16, 17, ali já na Penha Circular. E a gente percebe que a maré não é única, ela não é uma comunidade homogênea. Existe uma maré ali da Penha Circular, do conjunto Marcílio Dias, existe outra maré da Passarela 9 e outra maré da Passarela 5. Quando a gente vai, por exemplo, no conjunto Marcílio Dias, a gente percebe que há uma carência muito grande de espaços públicos, espaços de sociabilidade. Então, você tem lá, por exemplo, as igrejas ocupando muito esse espaço. A gente realiza, inclusive, a nossa atividade lá com jovens, né? É um projeto dedicado a jovens de 15 a 29 anos. E nesse espaço a gente trabalha na paróquia Nossa Senhora da Aparecida. E a gente vê que tem uma adesão muito grande dos jovens, justamente pela carência desses espaços, né? Pela carência desses projetos. E trabalhando com esses jovens, a gente percebe que essa falta de atividades também tem, exerce uma influência muito grande nesses jovens de lá. Sim, isso no Marcílio Dias. Mais adiante, como é que é? Quando a gente vai, por exemplo, para Passarela 9, onde a gente trabalha dentro do Observatório das Favelas, a gente já vê que é uma área onde perpassa vários projetos e, como tem também uma ocupação muito intensiva nesse local, a gente percebe que as questões já são outras, né? Hoje a gente está trabalhando com duas temáticas com esses jovens, onde a gente percebe aí, retornando à questão do Madalenas, a gente percebe que esse machismo também é muito forte, né? Perpassa muito essa realidade, como toda realidade, né? Mas perpassa bastante. Então a gente trabalha com uma cena específica onde a gente trata dessa questão da família, né? Como que a mulher, mesmo ocupando essa espécie de chefia da família, mesmo gerindo a família, quando chega um homem, ele ocupa esse lugar de chefia e ele volta a ordenar a casa, né? Então a gente tem uma cena onde a gente trata bastante desse assunto e uma outra onde a gente retrata esse preconceito que existe com relação ao morador de comunidade. Muito ligado a esse estereótipo, esse estigma que se carrega do bandido, do morador da comunidade enquanto bandido. Então tem um rapaz que foi tentar conseguir um emprego e quando se descobriu que ele era morador da comunidade da Maré, ele é demitido. É. Isso acontece bastante, isso é uma realidade muito concreta, né, desse preconceito, tanto que existe muito a questão dos próprios moradores da Maré, por uma questão de defesa, não se declararem enquanto moradores da Maré, dizer que mora em Bom Sucesso, né, enfim, sempre colocar outros locais ou Penha Circular, não propriamente moradores da Maré, porque realmente é uma questão de opressão. É uma opressão que acontece dentro da comunidade fora dela, né? Inclusive tem gente que quando tem que deixar um endereço pede algum parente, algum amigo para dar o endereço deles, porque para receber correspondência depois, até os empregadores usam esse artifício para identificar quem diz: eu sou de Bom Sucesso, mas na verdade é da Maré, né? Então qual é seu endereço para mandar uma correspondência? Aí o cara tem que dar o endereço de um primo, da tia, ou endereço de algum amigo, alguma pessoa assim, né? Gel, você agora. Então, a gente, nesse projeto, né, complementando ao que a Monica Rolando, na verdade está na Maré desde 96, 97, a gente começou lá com o CEASM, o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que tem um pré-vestibular lá, então a gente já começou, criamos dois grupos lá, o Maré Arte, o Maré Vida, então o Centro de Adoprio tem um trabalho já há vários anos da Maré, e nós não somos da Maré diretamente, então uma coisa que é importante nesse projeto é que a gente tem uma rede de parceiros muito grande, então a gente criou o que a gente chama de um conselho consultivo com várias entidades locais e de fora da Maré para estar justamente apoiando a gente nesse trabalho. Às vezes você é uma pessoa de fora, tem um lado interessante de você ter a visão de fora, mas ao mesmo tempo você não sabe toda a realidade local. Então a gente, por exemplo, a gente começou esse projeto fazendo várias oficinas demonstrativas, que são oficinas de 3-4 horas do Teatro Oprimido, para esses jovens de 15 a 29 anos conhecerem a metodologia, né? Então a gente fez oficinas em igrejas católicas, evangélicas, vários espaços religiosos. A gente fez em várias ONGs, a gente fez em escolas, a gente fez em associação de moradores, porque a Maré, né, ela hoje é 16, 17 comunidades, agora parece que foi criada uma nova, e ela tem essas várias realidades realmente muito diferentes. As pessoas acham que a favela é uma coisa fechada, única, e na verdade a gente tem áreas na Maré que tem, por exemplo, muitos projetos, né? Tem até aquele conceito que o pessoal fala, jovens de projeto, né? Onde você tem um jovem da comunidade que faz 2, 3, 4 projetos, faz um projeto de teatro, um projeto de dança, um projeto de cinema, e tem áreas, né, como essa da Marcílio Dias, que a Monique colocou, que são áreas quase um deserto, assim, de ação, de alguma iniciativa local. Então a gente fez essas oficinas, foram mais de 50 oficinas, e fomos peneirando, assim, os jovens nesse sentido de interesse deles estarem participando, e fomos criando polos de ativação do Teatro Oprimido, né, da Maré, que a gente está com hoje esses 4 polos que a gente tem. Esse polo na Marcílio Dias, junto com a igreja lá na Nossa Senhora Aparecida e a Associação de Moradores lá da Marcília. A gente tem um outro polo que é ali na Américo Veloso, no centro de saúde Américo Veloso, né, que é também numa outra área da Maré. A gente tem isso no Observatório de Favelas, a gente tem um no Museu da Maré. Então a gente conseguiu contemplar, porque a Maré tem várias divisões, né? Não só as divisões da questão, né, do tráfico e tudo mais, mas de visões outras também, né, que são da própria realidade das pessoas, né, que dificulta esse trânsito e agora reforçada para essa questão da ocupação, né, que a gente realmente, esse ano foi um ano muito atípico, né, que a gente teve, né, o Brasil é aquela coisa, o carnaval foi até março, então atividades são difíceis. A gente teve a Copa do Mundo, que foi um mês praticamente, teve greve de ônibus, greve de professores e a ocupação militar, que inviabilizou muito a nossa atividade. A gente ia fazer uma oficina e aí, por razões óbvias, questão de segurança, às vezes os pais não deixavam o jovem ir e tal. Então a gente está nesse momento agora conseguindo fortalecer esses quatro polos para estar construindo esses espetáculos realizados pelos próprios jovens, que é importante a gente falar, né? Quer dizer, nós não somos da Maré, mas o Teatro Oprimido, né, para quem não conhece, ele é sempre montado os espetáculos a partir da realidade do próprio grupo. Então essa história que a Monique trouxe, não fomos nós que levamos. No Teatro Oprimido não é a gente que leva um texto do Nelson Rodrigues, do Shakespeare, seja de quem seja. São os próprios jovens que vão trazer essa realidade pra gente. Quer dizer, o contrário, é o caminho inverso, na verdade é a teatralização do cotidiano e dos problemas dessas pessoas. Vocês falaram, legal, um papo legal, mas não tocaram o que eu perguntei aos dois inicialmente. Quais são os impactos que vocês percebem sobre o favelado que está no Teatro do Oprimido, o favelado que não está no Teatro do Oprimido, o soldado e o policial militar da UPP e o cara do Exército, que é uma força nacional, uma força armada nacional e que está lá dentro também. Então, o impacto você tem... Pra você... Que vocês sentem, o que vocês percebem? Não, a gente tem histórias, né, de moradores que têm impacto, digamos, físico, direto, né, por causa da ação, muitas vezes, repressiva em alguns momentos do Exército, né. Agora, o impacto, que essa palavra também, né, a gente tem, pega vários conceitos. Então, para analisar um impacto melhor, a gente está num projeto, tem mais ou menos um ano, o projeto vai até o final do ano que vem, então a gente vê que tem várias formas das pessoas estarem sendo impactadas, né. A gente acredita que o fato de um jovem, de uma comunidade, estar podendo ter a liberdade de colocar sua realidade dentro de um espaço teatral, isso é um impacto muito positivo pra gente, porque ele tá mostrando através do teatro o que dificilmente ele falaria, né? Se chega uma pessoa de um profissional de saúde, ou o professor dele, ou um pai, né, ou o próprio Exército, enfim, dificilmente ele vai falar dos problemas que ele tem. Então, uma coisa que é muito interessante nesse projeto que a gente está tendo é um processo de avaliação. Então, a gente construiu um processo de avaliação que a gente está chamando do NUDO, que é um núcleo de documentação, onde a gente está sistematizando, porque cada vez que um coringa, como a gente falou, que é essa pessoa que trabalha com o Teatro Oprimido, vai fazer uma oficina. Que é essa o quê? Coringa o quê? Coringa. Coringa é a palavra que o Boal conceituou, que é a pessoa que trabalha com o Teatro Oprimido. Certo. É o Coringa, que você falou muito depressa, desculpa. O que foi? Que vem do baralho, né? O Coringa, claro, numa carta de baralho, ele pode fazer várias funções, né? Então, no Teatro Oprimido é exatamente isso. Ele dá a oficina, ele monta o espetáculo, ele faz o cenário, ele faz a cenografia, tudo em conjunto com o grupo. E passa adiante isso, quer dizer, é tudo transmissão. Exatamente, o tempo todo, né? Então, eu não era Coringa, aprendi com outro Coringa, que hoje eu sou o Coringa, né? E a gente vai, a ideia é essa, a gente está formando novas pessoas, sempre está repassando esse conhecimento. Então, a gente tem. Agora eu perdi, desculpa. Não tem problema. Você já teve do Teatro do Oprimido alguma experiência de intervenção ou de interlocução, qualquer uma que seja, tanto com o Exército como quanto com a Polícia Militar? Isso. Lá na Maré? Em função do Teatro do Oprimido, alguma vez chegou um sargento, um tenente do Exército para dizer para você o que é isso, o que está acontecendo, quem são esses rapazes? Ou alguém da PM chegou e disse: olha, não pode fazer isso aqui, não, tem que pedir autorização lá no batalhão, alguma coisa assim? Não, eu diretamente nunca sofri isso, mas eu sei de várias histórias de jovens que tiveram problemas, às vezes de querer ir na oficina, de que não puderam, essa questão da revista e tudo mais, né? Já teve casos, não nesse momento, eu me lembro de um momento anterior, de uma dessas ocupações aí foi mais da Polícia Militar, quando eu trabalhava junto com o Teatro Oprimido no próprio SEASM, né, essa entidade onde a gente começou a trabalhar, que a polícia não queria deixar eu entrar, né? Porque, enfim... Enfim o quê? Não, enfim, aí eu falei assim: o que você vai fazer? Porque ele achava, como eu sou um garoto branco, classe média, ele achava de óculos de grau. De óculos de grau, achava o quê? Na época não tinha óculos, mas ele achava que, obviamente, que eu ia comprar drogas. Aí eu falei pra ele assim: não, eu tô indo fazer teatro. Aí ele começou a rir, ele falou assim: você quer me. Porque na verdade eu tava saindo até. Ele falou assim: eu vi que você foi comprar droga. Eu falei assim: não, o que você foi fazer então que você demorou 2 horas? Eu falei: tava dando aula de teatro, ele começou a rir. Aí eu falei assim: por que você tá rindo? Não, porque é aula de teatro. Ué, mas. do aula de teatro aqui, como em qualquer lugar, as pessoas têm direito até aula, todo mundo tem direito. Então ele questionou, aí veio, quis revistar todo o meu carro, e aí revistou e tudo, porque ele não estava acreditando. Na época também tinha um cabelo comprido e tudo. Então ele quis revistar todo o carro, questionando essa questão, essa de dar aula de teatro, porque ele achava que um garoto, um jovem branco de classe média, numa comunidade, automaticamente é um comprador, usuário de droga. Na verdade, você, independentemente da classe social, você branco com essa cara aí, você não tem a mínima possibilidade de passar por morador, nem do alemão, nem da maré, nem de manguinho. É um gringo. É um gringo, você tem cara de gringo com essa camisa, então parece turista americano. Com certeza. Do ponto de vista sociológico, a tua área é sociologia, direito, e o que o Gel está falando é interessante, porque mostra que há um estereótipo bastante arraigado, forte. Você falou do estereótipo do machista, daquela coisa do papel da mulher, principalmente nessas sociedades mais carentes, mas a gente tem o estereótipo do poder. O poder que é exercido sobre essas pessoas, e esse poder ao qual as pessoas se acostumam de geração a geração, vai passando, e ela acaba se acostumando a isso e pedindo para esse poder ser exercido. Ela quer, se você tirar a polícia, a associação ou alguém vai lá e vai dizer, por favor, traz a polícia de volta, porque a gente precisa desse poder. Como é isso? Que é um processo de construção, né? A partir do momento que você tem historicamente consolidado toda uma espécie de poder que vem em diversas instâncias, você de fato construir outras alternativas frente a isso, é um processo de construção. E até retomando essa questão, quando a gente chega numa oficina, também é um processo, não é uma coisa onde você chega e aí diretamente o jovem vai falar dessa opressão mais direta, mais objetiva, né? É todo um processo que se tem a partir dos jogos, a partir dos nossos exercícios, para fazer com que aos poucos esses temas sejam retratados. E também a gente tem que colocar também com muita honestidade os limites que se tem de discutir abertamente determinadas questões dentro de um espaço extremamente controlado. Quais são esses temas que são quando a gente fala diretamente da violência policial, a gente pode causar determinados problemas nessas áreas. Quer dizer, a reação, inclusive, da própria polícia. Com certeza. Quer dizer, a polícia não está acompanhando o trabalho de vocês diretamente, não está ali olhando, mas ela sabe. Não é? Quer dizer, tanto que vocês não tratam desse assunto diretamente, porque vai repercutir lá na polícia e vai gerar reações que serão violentas sobre as pessoas que estão participando do projeto, afinal. Tem essa questão e, como já colocou, o projeto perpassa também por uma formação de uma rede de políticas da juventude. Se a gente pega a juventude da Maré, o que falta para que essa juventude tenha mais acesso a direitos? Que a gente sabe que tem muitas diferenças, né? Quando a gente fala de moradores de uma comunidade e moradores do espaço urbano fora dessa comunidade. A gente sabe que tem muita diferença. Então, quando a gente pensa na formação de uma rede, utilizando o teatro do oprimido para isso, utilizando o teatro do oprimido para poder tratar desses problemas, para poder falar desses problemas e buscar alternativas, porque no nosso método a gente não só apresenta um problema, uma questão, mas a gente também busca a partir da discussão com a própria comunidade que alternativas se tem para esse problema. Então, eu acho que quando a gente chegar nesse momento no projeto, a gente vai ter um impacto bastante interessante dentro da própria comunidade. Como é que é? Quando é que vai chegar nesse momento? A gente está nesse momento agora de formação das cenas. Então, a gente está nesse momento onde os jovens contam as histórias, os problemas, como eu coloquei aqui, esses problemas que foram retratados ali no Observatório das Favelas, no grupo que atua lá, o GTL Maré. E depois a gente vai montado o espetáculo, a gente vai apresentar esse espetáculo. Apresentar também, como a gente trabalha com Teatro Fórum, a gente não só apresenta, mas a gente busca alternativas. É teatro que? Fórum? Problemas. Teatro Fórum. Fórum é isso. Isso é formação do direito, hein? Isso é deformação acadêmica de estudante de direito. O que é? Que é um fórum justamente nesse sentido da gente buscar discutir com a plateia, não só discutir, mas a plateia entra em cena. Uhum. A gente fala que no Teatro Fórum a gente não tem espectadores, a gente tem atores. Uhum. Como a gente acredita no teatro oprimido que todo mundo é ator, a gente às vezes só não tem consciência disso, e é muito importante também retomar essa consciência para que a gente possa atuar de forma plena no mundo. Então, essas pessoas da plateia, elas entram em cena e elas entrando em cena no lugar dessa pessoa oprimida, já que a gente está trabalhando com opressão, a gente tem uma situação onde existe uma relação de poder, onde uma pessoa oprime a outra devido a essa relação de poder. Então a pessoa entra em cena e ela em cena vai dar, vai experimentar que alternativas tem para poder transformar essa questão. Depois dela entrar em cena, a gente discute, vê, esse caminho é interessante, é possível, como é que fica na realidade. Então, eu acredito que o teatro oprimido é realmente uma metodologia muito potencial para poder discutir essas questões que os jovens trazem e também para potencializar essa rede de políticas para a juventude, que é o objetivo do projeto. Legal, você está acompanhando aqui na Rádio Nacional do Rio de Janeiro o programa Tema Livre. Hoje nós estamos tratando do teatro do oprimido no Complexo da Maré, com a Monique, que você acabou de ouvir. A Monique é mestranda em Sociologia e Direito pela Universidade Federal do Fluminense e é uma das coringas lá do Centro do Teatro do Oprimido, como o Gel já explicou aqui. O Gel é o outro participante, o Gel Brito, é mestrando em Estudos Contemporâneos das Artes na Fluminense e também é um dos coringas. Como ele explica, o coringa é aquele que age no Teatro do Oprimido como o coringa do baralho, né? Sabe todas as funções, faz isso tudo. E eu queria até reportar agora aqui ao Gel a questão do Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido surge num momento de forte repressão político, institucional mesmo. Você tinha os direitos individuais até suspensos por força do ato institucional número 5. Então você tinha um ambiente de panela de pressão onde o Teatro do Oprimido vem de uma forma, surge de uma forma como válvula de escape para aquela panela de pressão não explodir, para as pessoas verbalizarem, para as pessoas externalizarem todos os seus problemas existenciais e do dia a dia, que se confundem muito. Nós passamos por um processo da ditadura militar, passamos pela redemocratização, já estamos na sétima, vamos passar pela sétima eleição presidencial direta, e o Teatro do Oprimido volta com toda a força nessas comunidades como a Maré, que são comunidades onde a realidade se assemelha àquela realidade do tempo da ditadura, ou o momento é outro. Como é que você situa isso no tempo e no espaço? Bom, o momento é outro, mas muitas situações se repetem, não só na Maré, como na sociedade de uma forma geral. É claro que os moradores de uma comunidade sofrem muito mais, né, visto a própria criminalização, por exemplo, de jovens negros, né, o índice de assassinatos é altíssimo. Então, a gente, claro que são realidades totalmente diferentes, mas a repressão, ela acontece de várias formas. Por isso, nesse projeto, como a Monique estava colocando, a gente não está... O Teatro do Oprimido não vai resolver tudo, ele não é mágico, né? Ele vai estar junto com outros parceiros, por exemplo, a gente tem esses parceiros da Maré, mas tem também o Conselho Tutelar de Ramos, o Conselho Tutelar de Bom Sucesso, o CRAS ali de Bom Sucesso, a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, né? A Comissão de Política para a Juventude na Câmara de Vereadores. Então a ideia é a gente tentar trabalhar nessa linha da garantia de direitos dos jovens e tentar garantir e implementar mesmo a questão do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é lindo, maravilhoso, mas está ali no papel, muitos desses direitos não são implementados. O Estatuto da Juventude agora. Então, na verdade, o Teatro do Oprimido, a gente acredita que é uma possibilidade de construir novas subjetividades, de transformar a realidade dessas pessoas através desse processo de construir cenas teatrais, onde eles trabalham com a sua própria realidade. A gente viu que são momentos diferentes, mas a gente, ano passado, né, a gente viveu momentos de criminalização de movimentos sociais, né, de prisão de pessoas, né, a gente tem um caso aí emblemático da Marildo, da Cláudia, a gente tem o do Rafael Braga, que continua preso. Então, na verdade, são situações que a repressão continua muito forte ainda. Então a gente acredita que o Teatro do Oprimido, ele não vai resolver isso, mas ele pode ser um parceiro nessa luta pelos direitos humanos, pelas liberdades não só individuais, mas coletivas, que a gente acredita que o Teatro do Oprimido, a gente fala, né, sozinho não faz nada, quem faz são as próprias pessoas. Então, organizadas, eles podem debater essa situação. E no caso do Complexo da Maré, tem vários movimentos lá para estar se debatendo essa questão. Já tiveram algumas manifestações recentemente, né, sobre assassinatos de pessoas que tiveram dentro da Maré. Então a gente acredita que o Teatro do Oprimido pode ajudar a costurar essa rede de uma forma diferenciada, porque a gente tem vários conflitos na Maré, não só, porque a Maré é como a sociedade geral, então você tem os seus conflitos não só do próprio tráfico. A gente tem relações conflituosas entre algumas entidades e tudo mais, e a gente diz que o teatro é muito importante porque ele, a gente consegue construir através da metáfora. Você não tem que dizer, o teatro ele não reproduz a realidade, ele faz uma representação dessa realidade. Então, por exemplo, vou citar um exemplo que a gente trabalhou no Degas, né, onde jovens, né, a lei em conflito com jovens, né, eu costumo dizer, o pessoal fala jovens em conflito com a lei, né, eu chamo lei em conflito com jovens, né. Então a gente tinha vários grupos lá no Degas e que já hoje, no Rio de Janeiro, muitas dessas unidades do DEGAS já são identificadas com alguns comandos desses. Então, tinham situações de conflito entre esses comandos. Como é que a gente fez? A gente não poderia teatralizar isso diretamente, porque inclusive ia estar expondo essas pessoas. Eu acho que é um pouco isso que a Monique está dizendo, né? Se a gente vai mostrar como a polícia age, como o exército age, a gente também tem uma responsabilidade, uma questão de um educador. A gente não pode colocar em risco essas pessoas, porque nós vamos para casa. Agora, essas pessoas estão lá. Então, é uma coisa delicada esse processo. Então, no caso do DEGAS, que eu estava citando, a gente fez uma cena onde tinha um grupo, que era o grupo do funk e o grupo do samba, que estavam disputando assim, quem é que vai entrar pro samba, quem vai entrar pro funk. Quer dizer, quem via aquela cena entendia diretamente qual era aquilo, o que estava por trás daquela metáfora. Então a ideia do teatro é também poder trabalhar com situações onde ela mostra diretamente, mas não diretamente qual é aquela realidade, e consegue se debater. E quando tem essa técnica, que é uma das técnicas do Teatro do Oprimido, que é o Teatro Fórum, onde as pessoas dão sugestões, então a ideia é a gente tentar construir. A gente pode construir sugestões, inclusive legislativas, né, que é o que a gente chama de teatro legislativo, que foi o que o Bol desenvolveu quando era vereador de 93, 96, e a gente continua realizando. Então, às vezes pode surgir uma ideia nova, não necessariamente para uma nova lei, às vezes pode ser uma ação política, criar um espaço diferenciado, né, que garanta até uma lei que já exista. Então, são vários processos que a gente pode estar fazendo isso junto através do Teatro Oprimido hoje ainda. Você quer falar? Não, é isso. Eu acho que a gente tem uma frase que é bacana, que é justamente você atuar no teatro, você ensaiar no teatro para você partir para a realidade. Porque o que a gente quer é justamente essa transpolação, né? Essa coisa de você passar da cena para a realidade concreta. Como é que você, utilizando todo esse debate que teve na cena, todo esse ensaio que a gente fez, como é que a gente consegue atuar na realidade? É interessante, você falou da metáfora, e eu na hora me veio à cabeça também a catarse, né? Quer dizer, porque você também, quando leva essa, principalmente o público jovem, a representar através de metáforas as suas, os seus problemas, problemas que são problemas de vida mesmo, do dia a dia, você também já está provocando a catarse. O cara já está vendo aquilo ali com uma outra ótica, ele já começa a se ver fora dele próprio, já viu, né? Isso no teatro dá para a gente fazer outro programa só para conversar isso aí. Agora eu queria voltar ao que você falou muito en passant sobre a violência que atinge diretamente a juventude, essa população jovem, e a questão racista disso aí, que é muito forte dentro dessas comunidades, é na sociedade brasileira como um todo, mas dentro desse espectro social, desse segmento que a gente está tratando, é muito mais presente. E eu gostaria de lembrar que existem 27 vezes mais chances de uma bala perdida atingir um jovem preto pobre do que atingir um branco preto, um branco pobre, favelado também, entendeu? Quer dizer, isso é um dado que mostra bem o racismo. Outro dado é esse que eu estou vendo aqui no Globo, que eu queria puxar. Eu falei também, muito en passant, que as Forças Armadas prenderam em 6 meses, dentro da Maré, 82 civis acusados de quê? Acusados de crimes militares. Quais são esses crimes militares? Mandados de prisão, acusados de crimes militares no conjunto de favelas do Complexo da Maré, ocupado há 6 meses pelas Forças Armadas. O número representa 20% do total de presos até agora. 20%. 80 pessoas presas são 20%, 1/5 do total que foi preso. E qual é a questão? A questão é desacato, peitar, na verdade é essa a história, e até chegar a sair no desforço físico, como gosto de dizer, sair na porrada com o soldado ou o cabo, ou lá quem seja a autoridade fardada que está ali na frente dele, no caso das Forças Armadas especificamente. essa realidade, e eu volto a falar dessa, insistir nesse ponto, porque eu acho que isso é que leva não só o Observatório da Favela para lá dentro, a Petrobras já está financiando, a Escola de Comunicação Pública Comunitária que está lá, tudo. Eu acho que tudo isso, o Teatro do Oprimido, também se insere nesse esforço de você fazer uma leitura dessa realidade que nós não sabemos, nós não conhecemos. Vocês falaram várias vezes aqui durante o programa que as pessoas não sabem o que passa lá dentro. Ninguém sabe, você chega ali, passa pela TV Brasil ali, você não sabe o que está rolando ali dentro, não é isso? Não sabe e às vezes nem tem interesse de nem saber. Nem quer saber, né? E tem raiva de quem sabe. Exatamente. Eu acho que é isso, é a gente utilizar o método como uma possibilidade de você discutir e transformar essa questão. A gente sabe que existem muitos casos de racismo na sociedade como um todo e esse racismo para os moradores da comunidade é muito pior, né? Porque você carrega justamente esse estereótipo de suspeito e de bandido, né? Você tem esse elemento suspeito muito diretamente ligado à questão do negro, né? E aí você tem que gerar diversas discussões sobre isso. A gente pode fazer uma cena, a gente pode apresentar, mas a cena por si só ela não vai dar conta disso. O que vai dar conta é justamente essa possibilidade de você atuar, de você criar redes de mobilização para além do teatro oprimido, para além da cena. A cena pode potencializar, a cena pode fazer com que você enxergue essa realidade a partir de um outro prisma, mas é fundamental essa articulação para além da cena. Por isso que o objetivo do projeto é justamente a formação dessa rede de políticas para a juventude, justamente nesse sentido de você mobilizar a partir do que a cena está mostrando, né? Ô Gel, você falou também aqui ainda há pouco sobre a sua experiência pessoal de ser confundido com um boizinho da Zona Sul que foi comprar maconha ou pó na favela pela polícia. Ainda existe esse estereótipo hoje? Você, por exemplo, você quando chega na favela com essa pinta de gringo, você ainda enfrenta esse tipo, você vê isso ainda, essa realidade com essa, em função que eu digo dessas ocupações todas que estão acontecendo, as ocupações do bem e as ocupações do mal. Eu considero a ocupação do bem o teatro do oprimido e a ocupação do mal a força armada militar lá dentro da comunidade ou da favela, como eles próprios preferem que diga, a maioria diz, é favela mesmo, tem esse negócio de comunidade, é coisa da TV Globo, mas diga lá, como é que você sente isso ainda? Não, eu sinto, eu preferia até a palavra não ocupação, talvez parceria, né? Porque às vezes parece que ocupação você pode estar mesmo sendo... A força, né? Entre as do bem. Então a gente trabalha muito com essa lógica da parceria mesmo, né? O que a gente vai fazer vai depender muito do que o jovem quer que a gente faça e do que os parceiros querem. Por isso que essa ideia do conselho consultivo, desse diálogo permanente com a própria comunidade. Com certeza, eu sinto, eu sei que eu sou uma pessoa branca, assim, eu gosto de investir, digamos, né, uma forma alegre, sei lá como eu posso definir, mas quando você entra numa pouco ortodoxo. Pouco ortodoxo. E quando você entra numa comunidade, as pessoas muitas vezes sabem que você não é da comunidade, né? Então, vai depender da forma como você entra, com quem que você entra. Eu estava lembrando agora também de uma situação que eu estava numa comunidade que eu fazia um trabalho, estava junto com uma senhora, né? Falar comunidade, enfim. Estava junto com uma senhora que trabalhava comigo no teatro e a gente passou por um jovem, que era um jovem, estava todo armado do movimento, e estava junto com ela e ele me questionou. Ele falou assim: pra onde você vai? Assim. E aí, quando essa senhora viu ele fazendo isso, a senhora foi e deu uma bronca nele, imensa, assim, aquela coisa impressionante. Era um jovem. 15, 14 anos, todo armado, e uma senhora de 60, 70 anos. Ele tá comigo, você não tá vendo? Ele tá fazendo trabalho de teatro, super legal. E aí, desculpa, desculpa. Isso, inclusive. Isso, inclusive, tem até questões que hoje é mais difícil de acontecer, né? Já que muitas vezes não é mais a pessoa da própria comunidade que assume certos postos, né, no comando. Mas a gente agora mesmo, lembrei, a gente tava até com o Monique, a gente ia entrar na Maré para uma reunião lá. E a gente chegou na porta ali da Vila Brasil, parou o caveirão. Aí até um rapaz tava com a gente assim, lá da Cuma, falou assim: ó, melhor não entrar hoje não. A gente ficou assim: cara, mas a gente vai entrar, não vai entrar. Ficou aquela situação. Aí a gente acabou teve que dar uma volta, né? E aí, no caso, a gente tava indo lá para pro espaço da Redes também, que é uma outra parceiro lá do projeto. E infelizmente aconteceu também um crime de um jovem, né? O caveirão. matou um jovem, e aí foi uma situação muito complexa, né, daquelas que a gente vive aí na essas comunidade. Situações de tensão, elas são com a corda distendida ao ponto máximo, né? Exatamente. Você chega máximo a perceber... até arrebenta mesmo. Pois é, você chega a perceber a ruptura disso aí, você já viu isso acontecer, já... É, a gente viu as pessoas muito desesperadas, né? A gente estava nesse espaço que é o da rede, onde que dá o apoio, né? Várias entidades que buscam dar o apoio, e as mães, né? Enfim, os jovens todos muito desesperados, porque você fica numa situação que realmente, e agora, o que vai acontecer? Né? Como é que, o que vai acontecer com esse jovem, com o corpo, com essa polícia, como você mesmo estava falando, a gente tava falando, conversando no começo aqui, é uma justiça militar que julga, né? A gente vê toda essa demora da justiça convencional, imagina a militar, né? A gente está vendo até agora o Arildo, o caso da Cláudia também, que é super emblemático, né? Uma mulher negra ser tratada daquela forma. E foi filmado, né? Foi filmado, inclusive. Tem aquele outro caso agora do jovem, dos dois levaram um jovem lá para cima. Lá do Pavãozinho. Catagalo ali, isso, né? Isso. Quer dizer, tem várias comprovações e, infelizmente, a gente... Dançava no Esquenta também, né? Aliás, esse Esquenta... teve esse outro caso. O Esquenta teve dois casos. Eu acho que esse Esquenta... Não, exatamente. Também... E isso é uma coisa impressionante, porque no Pavãozinho o pessoal lembra muito do caso do jovem do Esquenta. Mas tem um outro jovem que parece que era um usuário de saúde mental, que as pessoas quase não falam dele. Entendeu? Então, assim, ele não era da Globo, né? Não então, tem ninguém... visibilidade. É, exatamente. Né? Então, ele não tem essa visibilidade. Então, são situações, realmente, a gente com certeza não está afirmando, nunca vai afirmar essa questão que o Teatro Oprimido vai resolver casos desse. Mas a gente acha que é a partir dessa mobilização que o Teatro Oprimido pode estar apoiando junto, né? E não, e só para complementar uma coisa que você falou, que eu acho que não tem como não falar, que é não fazendo uma catarse, né? Porque a gente, no Teatro Oprimido, a gente justamente não trabalha com o termo de catarse. Justamente a gente trabalha com uma anti-catarse, no sentido de que a catarse, né? Se a gente for rapidamente falando, né? Como você falou, podia ter um outro programa para explicar, no sistema aristotélico da palavra, é de purgar o que você quer se rebelar. Botar pra fora, Mas botar para fora o que você quer se rebelar, porque o Estado também, na época da Grécia, de controlar. Isso é um teatro que perdura. Então, no caso do Teatro Oprimido, a gente não busca a catarse, de você, botei pra fora, agora tô livre. Não, a gente busca a dinamização. Vamos pegar essa rebeldia que você tem e vamos ver como é que a gente pode dinamizar isso para transformar essa realidade. Então, é nisso que a gente busca um Teatro Oprimido. Então, a gente busca que essa dinamização do Teatro Oprimido, das cenas criadas, a partir desse diálogo com a plateia e com esses parceiros, como é que a gente pode potencializar isso, criar uma política nova, uma política pública, né? A gente tava lembrando aqui essa questão do Teatro Legislativo, a Maria da Penha, né? O Teatro Oprimido, através dessa rede Madalenas e outros grupos de Teatro Oprimido no Brasil, várias cenas eram questão de gênero. E em vários locais apoiou esse processo da criação da Lei Maria da Penha, né? Então, é uma possibilidade de estar reforçando essa busca de direitos, né, para todos os cidadãos. É, muito do que se pensa na sociedade dominante é que esse pessoal de favela, esse pessoal pobre, não tem cabeça para pensar. Primeiro, porque não tem tempo. E segundo, porque não tem marionete, as informações. Né? As pessoas. Eu vejo muito isso da patroa de classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro, que diz: coitada da Marinalva, mora lá na Maré, ela tem tanta pena dela, eu ajudo como eu posso. Esse tipo de mentalidade, que é uma mentalidade que contamina a própria Marinalva, ela se sente beneficiada por esse, é a bolsa patroa dela, ela tem aquela coisa, ela ganha uma cesta básica, além do que ela recebe de salário. Esse tipo de coisa é muito pernicioso para você formar uma consciência cidadã nessas populações. Como é que vocês veem isso? Trabalhando já há mais de 16 anos com método, eu vejo que existe um sentimento de revolta. Essa coisa que o João falou, achei bem interessante, de dinamizar a rebeldia, que eu acho que existe um sentimento de revolta grande na população como um todo. Só falta às vezes caminhos, meios para você dinamizar essa rebeldia. E eu acho que o Teatro do Oprimido, ele teve sucesso em muitos casos com relação a isso. Já que você falou da patroa, a gente tem um grupo que vai fazer 16 anos agora, que é o Grupo Marias do Brasil, que é um grupo só de mulheres chamadas Marias Nordestinas, que vieram para o Rio de Janeiro para trabalhar como empregadas domésticas. E elas, utilizando o Teatro do Oprimido, encenaram essa questão, como é que é você ser trabalhadora doméstica no Brasil, né? Enfim, sofrendo toda essa questão da exploração, essa questão do assédio sexual. E o grupo teve um sucesso imenso. e favoreceu muito essa lei agora que está sendo implementada do direito das domésticas. FGTS. Sim. Da garantia do FGTS, todo. Toda carteira uma assinada de para empregado doméstico. O empregado, não, né? Não só carteira assinada, o FGTS, né? É tudo, na verdade. Porque tudo vem no arcabouço aí. Colocar elas nessa condição de trabalhadoras. É. Que antigamente não existia, era uma condição semi-escrava. Colocar ela nessa condição, né? De ter esses direitos garantidos. E o Grupo Marias do Brasil auxiliou muito nesse processo, levou para Brasília um abaixo-assinado para entregar diretamente lá no Congresso. Então é um grupo muito referencial para a gente de como o teatro do oprimido pode de fato transformar uma realidade concreta. E eu acho que essa ideia também ela pode ser levada para dentro da comunidade, que eu acho que existe. Eu acho que, infelizmente, a gente tem uma legislação que faz com que a população, de modo geral, se transforme em refém da polícia, em refém dessas forças de segurança. E eu acho que existe um sentimento de revolta muito grande. E vendo nesse caso que o Gel retratou, eu acho que as ONGs têm um papel muito importante de justamente canalizar essas revoltas para redes que podem, de fato, discutir e transformar alguma coisa. Que eu acho que existe uma revolta grande, mas falta justamente esses caminhos, né? Os canais, você alcança esses canais, principalmente nesses espaços. Já estamos chegando já no final do programa e nós chegamos, inclusive, a esse ponto que você tocou agora, Monique, que eu acho importante. Nós temos hoje as redes e mídias sociais e toda uma facilidade, como você citou o exemplo da Cláudia, que foi filmada, aquela coisa da Cláudia lá em Madureira. Isso tudo dá uma visibilidade muito grande a tudo, Gel. Você apontou aí a hora que eu falei isso, por quê? Não, eu estava lembrando porque no projeto também, uma outra, porque o projeto, na verdade, tem várias ações, né? Uma das ações do projeto é não só o teatro oprimido, mas é trabalhar com o aprendizado da cultura digital também, né? Que até é um termo entre aspas, o pessoal às vezes usa hackativismo, né? Porque a palavra hack às vezes está muito pejorativa, mas assim, no sentido da gente também vai oferecer oficinas para esses jovens que a gente vai estar trabalhando nos grupos de teatro oprimido, para estar lidando melhor criando sites, fazendo gravações, criando redes, enfim, potencializando, porque essa juventude já sabe muito mais do que a gente. Muitas vezes, né, em 10 minutos eles aprendem milhões de coisas. Mas não só deles usarem, mas de como eles podem dinamizar, né, essa lógica deles de estar trabalhando, de se comunicarem melhor, às vezes potencializarem situações até que estavam acontecendo dentro da Maré, alguma questão de opressão, que eles podem estar buscando apoio de uma entidade externa ou não, uma comissão de direitos humanos, enfim, para estar. Então, dentro do projeto vai ter isso também, porque eu acho muito importante, porque complementando um pouco o que você estava falando, esse pessoal da Zona Sul, né, o pessoal da classe média, e muita gente ainda acha que a Lei Áurea nem existiu ainda, né, que a gente vive nessa situação muito escravocrata mesmo, né? Então, em todos os sentidos, existe uma opressão muito grande. A gente vê que quando as pessoas começam a reivindicar seus direitos, elas são massacradas. O racismo, né, vem à tona, o machismo. É, as pessoas falam assim: ah, são eles que provocaram isso. Quer dizer, aquela coisa da paz que a gente estava falando no começo, né? O racismo sempre existiu, mas aí quando esses oprimidos começam a tomar consciência disso, né, aí vem a reação. O Bolt, uma frase também que ele falava assim: ser cidadão não é só viver em sociedade, mas é transformá-la também. Né? E nós estamos muito distantes ainda dessa cidadania, na verdade, né? O Brizola dizia que o Brasil precisa criar primeiro a nacionalidade, porque nós temos muitos Brasis, assim como nós temos muitas Marés ali dentro, né? E essa questão, eu vi, a propósito disso, eu vi no Facebook é uma artezinha que dizia assim: como é que você quer que as pessoas aceitem? Quem não aceitou a Lei Áurea, como é que vai aceitar a Bolsa Família? Exatamente. Não é? Que é a mesma estrutura, é a mesma coisa. Quer dizer, você está beneficiando aqui, as pessoas acham que é esmola. Eu digo: rapaz, isso é distribuição de renda, é repasse de dinheiro. É, porque na Europa o desempregado ganha 1.000 euros, 1.500 euros, e aí você não fala nada. É, o seguro-desemprego americano dura. Eu mesmo sou bolsista de mestrado, ganho R$1.500, e para a classe, como é, só a grande maioria que recebe isso é classe média, então ninguém fala nada. Mas uma pessoa, uma mulher, uma mãe, uma família no Nordeste ou uma situação de pobreza recebe R$200, R$300, é um absurdo, né? Quer dizer, aí eu tenho vontade de perguntar para essas pessoas: você deixaria de trabalhar se você recebesse R$200, R$300? Isso sem falar nas renúncias fiscais para grandes empresas, para essas coisas que são muito, é muito mais dinheiro do que isso. Gente, nós estamos caminhando para o fim agora mesmo. Eu queria que vocês, cada um, fizesse um balanço do que nós falamos. Eu senti, sinceramente, apesar da participação de vocês dois aqui, eu senti, já tinha dito isso antes da gente vir para o estúdio, a ausência de alguém do Teatro do Oprimido da Maré, alguém que falasse, olha, aconteceu comigo dessa forma. Mas você me explicou, Gel, que o horário é complicado, é difícil, alguma coisa assim. Eu queria que vocês fizessem esse apanhado. Final, 2 minutos para cada um. Aliás, 1 minuto para cada um. Acabou de pular o ponteiro lá. Então, rapidamente, a gente pode marcar um novo dia, né? De antecedência, eu posso tentar articular realmente a vida, inclusive, de um jovem que está vivenciando esse processo. Queria agradecer, reforçar aqui o patrocínio da Petrobras, através do edital Petrobras Socioambiental, e reforçar que o Centro Teatro do Oprimido tem vários outros projetos, tem oficinas que a gente realiza periodicamente. Basta entrar lá no nosso site, né? cto.org.br. E muito obrigado. Como e espero... é que é CTO? CTO, Centro de Teatro do Oprimido, né? cto.org de organização, .br de Brasil. Legal. Aqui na Lapa, Avenida Mendes Sá 31, inclusive a gente vai ter agora 6, 7, 8 de novembro, o Mercado de Preta, onde vão ter várias iniciativas empresárias sexta, sábado e domingo. Né? Amanhã, então. E aí vão ter vários empresárias negras, deu até nessa questão do racismo. Ah, legal. Então, o CTO vai estar aberto, queria mandar um abraço, um beijo para todos, para o pessoal do Folha Seca, já é um bom clube também. Aqui na Mendes Sá, aqui no perto dos arcos, né? É, aqui do lado, bem aqui no Corredor Cultural, é uma casa verde e amarela, Avenida Mendes Sá 31. Tem uma arte até na porta, isso aí. Isso, então muito obrigado. Sim, mas você queria mandar um abraço para quem? Pro pessoal do Folha Seca Gelobol, Gelobol Clube, nossa, até me gaguei. Pessoal que eu jogo bola, isso, imagina, isso é o cara do teatro aí, imagina, gaguejando. Vamos sacanear ainda lá no futebol ainda. Legal. Vou aproveitar também, mandar um beijo. Eu queria agradecer também a oportunidade, falar que realmente é muito importante a gente ter esse espaço de discussão, um espaço onde a gente possa levantar temas que às vezes são invisíveis para a grande mídia. Eu acho que isso é muito importante. Também reforçar que eu acho que de fato, quando a gente não traz um jovem, a gente perde uma outra visão, uma outra perspectiva. Então, reforçar que seria importante a gente fazer um outro momento, não só com os jovens, mas também trazer mulheres, outros claro. Segmentos que a gente trabalha, e dizer que de fato eu acho que a gente tem muita coisa para transformar, e eu acho que cada um está fazendo o seu caminho, a gente está fazendo o nosso com o Teatro Oprimido. Muito obrigada. Ok, gente, nós vamos ficando por aqui. O Tema Livre hoje tratou do Teatro do Oprimido no Complexo da Maré, com o Gel Brito e a Monique Rodrigues. Os dois são coringas que participam desse projeto grande lá na Maré. Um bom dia para você, amanhã às 10h05 nós estaremos de volta aqui. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.